Lot, Ban Boklat, Chu, Fireburn Babylon. Toda mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Homem bad luck você não vai, nessa arrogância você não vem. Toda mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Homem bad luck você não vai, nessa arrogância você não vem. Tchê. Aqui é dreadlock, sua mente vive logo entra em choque. Toda essa violência cai em stop, sua vida inteira sente falta da sorte. Tem me reforça, aqui é dreadlock, muda de viver, satisfação é enorme. Toda arrepiada meu perfume te envolve, se te pega como ter 1 milhão no cofre. Treme bem forte. Dread fazer você entender, para crescer sempre. Dread fazer você entender, para crescer. Tanta mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Como o deadlock você não vai, nessa arrogância você não vem. Tanta mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Como o deadlock você não vai, nessa arrogância você não vem. Sai da frente, sai da frente. Se não aguenta então se oriente. Isso não é moda, não se faz com pente. Se não for soma, vai. Sai da frente, sai da frente. Se não ajuda, então se aposente. Que o preconceito que me queime for ardente. Se não for soma, aqui é dreadlock. Aprenda a lição e aproveita o imope. Sem negativismo, sua vida não sofre. Coração ativo, muito amor vai e mostre. Treme bem forte, aqui é dreadlock. Essa é minha aparência, Babilônia se morde. Como o rei leão, não acredito na morte. O de boa está ali, todo mal já se move. Tanta mulher linda, você não vai. Nessa bad vibe, você não vem. Como o dreadlock, você não vai. Nessa arrogância você não vem, tanta mulher linda você não vai. Nessa bad vibe você não vem, como a dreadlock você não vai. Nessa arrogância você não vem. Dread fazer você entender, para crescer sempre. Dread fazer você entender, para crescer. Tanta mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Como o deadlock você não vai, nessa arrogância você não vem. Tanta mulher linda você não vai, nessa bad vibe você não vem. Como o deadlock você não vai, nessa arrogância você não vem. Rastafari, rei dos reis de toda a Etiópia. Dreadlocks.